Solo azul Alfa Yankee X-Ray, informando o término do reboque, Matinho na posição 09. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Solo Salvador, bom dia. É o Tan Tango Yankee Hotel. Tango Yankee Hotel, prossiga. Autorização de reboque da remota 14 para posição 2, parte 1. Tango Yankee Hotel, autorizado o reboque da 14. Da 14, reporte ao término, até posição 01. Positivo, é confirmado 02. Ciente até a posição 02, está ciente. Reporta ao término. Obrigado, na sua escuta. solo Salvador, Tango Yankee Hotel, e na frequência, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Bom dia, acho que não é 625, vamos tomar um gol. Acho que não é 625, prossiga. Sete da informação, gol para autorização para Guarulhos. Capitão 97. Oxalá 6251, autorizado. Aguarda um minuto para cópia, confirmando o decolo da pista no 7? Decolo da pista no 7. Sim. Xenai 6251, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6251. Xenai 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 10 até Taubaté. Decola da pistão no 7, após a decolagem, curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva, transponder 5531, controle 120, decimal 8. Xenai 6251, autorizado 360 para Guarulhos, via UP Zulu 0, Taubaté. No 7 a pista, curva de vista forte, a Elza da Mostra, 531, telefone, 208, controle, 6251. Xenai 6251, cotejamento correto, chama pronto, inspecionamento. A Elza, 6251. Sol Salvador, Xander 62, segundo, combustível S via San Antonio. Portão 01. Xander 6251, autorizado, chama táxi. Por ataque, por Xander 62. Solo Salvador, é o TAM Mike X-Ray Alpha na posição 13 do Pátio 1. Mike X-Ray Alpha, prossiga. X-Ray Alpha, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Mike X-Ray Alpha, ciente, reporta o término. Passaremos, muito obrigado. Oxené 6251, autorizado táxi via pátio. Reporte na Taxiway Lima. Táxi via pátio, reportará na Taxiway Lima, o Oxené. Sol Salvador, Xanair 62 em torno, entrando na táxi em cima. Xanair 6251 no torre 198, decimal 95. Sol Salvador, bom dia, Xanair 62 em torno, está na táxi em cima. Xanair 6251, autorizado ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso 17, reporte alinhado. Pode ingressar direto pela pista, pela Lima aqui, o Xanair 6251? Afirmo, pode pela pista. Alinhado de pronto, 6251, autorizado decolar, pistão no 7, vento calmo. Charlie 6251, decolados 44, controle 120, decimal 8. 08, Solo Salvador, é o Tan Mike X-Ray Alpha, informa o teste do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Mike X-Ray Alpha, ciente, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xané 6251. Tem Nezano, não sai da Dael. Sai da Dael, ou Xané. Solicionando a minha 25, só um pequeno desvio à direita, mantendo a 210, aproximadamente aí 7 milhas, retorna a sair. Certo, só livre desvio, Xané 6201. Está retornando para o Didael, o Xané 6251. Petra. Xané 6251, autorizado direto ao Gnav da presença.